Panorama Agrícola para 27 de fevereiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, 27 de fevereiro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta quarta-feira é: palavras agradáveis nem sempre são verdadeiras. Na dica de hoje, produtividade. Na entrevista, Reprotec, rede de propriedades de referência tecnológica em pecuária de corte do Planalto Sul, ganha premiação ambiental. E no noticiário, Concórdia realiza avaliação corporal de suínos. Você pode participar do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE e no site Portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você que trabalha com maricultura quer ter uma maior produtividade e um menor custo de produção? Informe-se na EPAGRE do seu município ou aqui em Florianópolis no CEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca. É hora das notícias. A produção brasileira de grãos na safra 2012-2013 deve ser de 185 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. O valor, se confirmado, será 11,3% superior ao da safra anterior. O percentual representa a maior alta de uma temporada para outra desde a elevação de 27,2% da safra 2001-2002. A soja será o principal produto em volume. Outro destaque é o milho segunda safra. Vai até amanhã, dia 28, quinta-feira, o prazo para você, agricultor familiar inadimplente no Pronaf, procurar o seu agente financeiro e renegociar dívidas, a fim de que possa continuar sendo beneficiado por políticas públicas. As operações podem ser renegociadas com taxa de juros de 2% ao ano, com até 10 anos de prazo para pagamento. Até amanhã, então, renegociação das dívidas do Pronaf. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural aprovou o programa Terra Boa e resoluções do calcário, sementes de milho e forrageiras para o ano de 2013. Este ano, o programa Terra Boa vai ter um investimento de quase R$ 33 milhões de reais para subsidiar 220 mil sacas de milho, 270 mil toneladas de calcário e 3.500 kits de insumos para plantio de forrageiras para o gado leiteiro. Cada agricultor pode retirar nas cooperativas até 30 toneladas de calcário e pagar no próximo ano com o produto da colheita. Os agricultores que optarem por retirar o calcário nas mineradoras terão o calcário de forma gratuita. Para isso, devem buscar autorizações junto aos escritórios da EPAGRE, munidos com a análise do solo. No caso de sementes de forrageiras, os agricultores selecionados pela EPAGRE podem fazer 1 hectare de pastagem. Vão receber um kit de insumos no valor de R$ 1.800 para fazer esse hectare de pastagem. Pagam no primeiro ano R$ 900 e no segundo ano terão subvenção de 60% para o pagamento até o vencimento. Já para sementes de milho, os agricultores podem retirar nas cooperativas até 5 sacas de milho de 20 quilos cada, de média tecnologia, por exemplo, e pagar no próximo ano o equivalente a 4 sacas do produto na base do preço mínimo. Caso o agricultor opte pela semente de alta tecnologia, deve pagar no ano seguinte o equivalente a 9 sacas do produto na base do preço mínimo. E o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural aprovou também a criação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação para traçar políticas públicas para o segmento de animais domésticos e fauna silvestre. Começou ontem em Concórdia o primeiro treinamento e certificação sul-americana em avaliação da composição corporal de suínos por ultrassom. A Embrapa Suínos e Aves e a Biotronics, empresa norte-americana especializada em avaliação de carcaça suína, é que promovem esse treinamento em Concórdia até sexta-feira, 1º de março. A ideia é capacitar técnicos e colaboradores de unidades de melhoramento genético para suínos para a realização de medidas de composição corporal em suínos por ultrassonografia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com Vilmar Zardo, gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Lages. Ele fala sobre o Reprotec, rede de propriedades de referência tecnológica, que tem aumentado a produtividade da pecuária de corte em 6 municípios da Serra Catarinense. Esse projeto acaba de ser escolhido para receber o troféu Onda Verde, prêmio Expressão de Ecologia, que será entregue no segundo semestre deste ano. Ouça Vilmar Zardo. Na verdade, o prêmio Expressão Ecológica é o segundo que a Estação Experimental recebe. O primeiro foi em sistemas ecológicos, o segundo agora com o Reprotec na agropecuária. Foi apresentado o projeto como um projeto inovador de difusão de tecnologia das estações experimentais e ele concorreu com o Brasil inteiro. Um projeto bem elaborado que está apresentando os resultados acima do esperado. Então, foi um reconhecimento deste prêmio em cima de um projeto que está transmitindo e transferindo a tecnologia que hoje existe dentro da estação experimental para os produtores da nossa região. Está cumprindo o seu papel e, desta maneira, sendo premiado nacionalmente. Por que, Zardo, na sua avaliação, o prêmio? Porque ele é um projeto inovador em termos de transferência de tecnologia da estação experimental. E ele procura, dentro do foco da premiação, ele procura manter a estabilidade natural da propriedade, os campos nativos, e o melhoramento em termos de produtividade, mas sem alterar a natureza da nossa região. Há um aumento da produtividade animal e dentro do processo de sustentabilidade em cima do tripé, ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo. Reprotec é? É uma rede de propriedades de referência tecnológica. São 6? São 6 propriedades na nossa região: Lages, Capão Alto, São José do Cerrito, Painel, São Joaquim e Bom Jardim da Serra. E com relação a resultados, porque o objetivo é desenvolver a pecuária de corte, né? Exato. O objetivo principal é pegar as propriedades tradicionais da nossa região, que são de baixa produtividade em relação a sistemas mais intensivos, e aumentar a produtividade fazendo com que o produtor tenha uma lucratividade e se mantenha dentro da propriedade. Então, o objetivo principal é, nos 3 primeiros anos, aumentar em 30% a produtividade, principalmente de terneiros dessa região. É o que a gente já está obtendo no segundo ano, só com uma melhoria do aspecto nutricional. Nesse segundo e nesse terceiro ano, a gente está introduzindo dentro das propriedades conceitos melhores de sanidade animal, principalmente controle de parasitas. E, a partir do terceiro ano, então, uma melhoria na qualidade zootécnica dos animais produzidos. Haverá dias de campo este ano com relação à pecuária de corte? Sim, todas as propriedades, essas 6 propriedades que nós temos na nossa região, elas são, o objetivo dela é transmitir esse trabalho para os outros produtores da região, né? Então, ano passado já foram realizados 3 dias de campo e para esse ano já estão sendo programados mais 3 ou 4 dias de campo dentro dessas propriedades para difundir as tecnologias introduzidas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Vilmar Zardo, gerente da Estação Experimental da IPAGRE de Lages, sobre o Reprotec, rede de propriedades de referência tecnológica que ganhou o prêmio Expressão de Ecologia, troféu Onda Verde, a ser entregue no segundo semestre de 2013.